Pronto. Vinte e meia, e Fred Ferreira, eu vou votar para o Recife todo avançar. Já sei, e Fred Ferreira vou confirmar. Vinte e meia, Ratinho, você é meu apresentador favorito. Ratinho, você apresentou seu programa do Ratinho. Você tem o Marquito e o Rodela no seu programa, que é muito engraçado. Ratinho, você tem vários amigos humoristas. Analcante, sai de putinã. Sandy Júnior, você é a melhor banda do mundo. Sandy Júnior, você é a melhor banda do mundo. Caetano Veloso, melhor cantor da Bahia. Zeca Camargo! Zeca Camargo! Tá bom.